já passou. Tudo já passou. Muita coisa eu experimentei, mas tem coisa que me arrebentou. Pelo meu caminho, Encontrei você. Foi uma paixão de amargar. Oh,